Salvador, bom dia, voo 777, aproximado a 6 Delta. Voo na 777, após a passagem do Embraer da Azul, à sua esquerda, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Certo, voo com mesmo, autorizado alinhar e manter no zero, deslocado, 777. A cabeceira está um pouco à frente aí da Taxi Delta, está visando? Pronto, vou fazer o ajuste aí. Sete. Opa, estamos agora 53 milhas para Salvador, procedente de Sierra November, Mike Juliet, com 08 a bordo, 4 horas de autonomia, terminando Aracaju, 6 contatos com o centro Recife, mantendo o nível de voo 055. Nossa intenção é manter a prova do VOR para pouso 197, positivo, 8 de Costa de Lima. Deixa o plano de voo via telefone. Positivo, senhor. Estamos próximo de Sierra November, Mike Juliette, tem contato com o centro Recife, positivo. Objeto 6740, chame a torre em 118, decimal 6. 186, boa. Confira a distância de Salvador, Whisky Fox Lima. Agora estamos a 50 milhas de Salvador, Whisky Fox Lima. Nós, ajuste 1-0-1-1. Decolagem 1-0-1-1, voo 1-7-7-7. Torre Salvador 6740 da Webjet, está mais já travada na final, Campa Vista. Objeto 6740, continue na aproximação aguardando pista livre, cabeceira deslocada em 1200 metros, atente a homens e máquinas trabalhando na área interditada, ajuste 1-0-1-1. Ciente da interdição 1200 metros, os primeiros da pista, 1011, aguardando autorização para pouso. Então chame pronto para o push, tá 3895. Vai chamar conta pronto para o push, tá 3895. Lima, check modo Charlie. Confirme sim, recebe agora o Whisky Fox Lima. Informativo, informe no ponto de descida, Whisky Fox Lima. Informa na Whisky Fox Lima. O 7 adequado aos 48, controle 119 decimal 8. 98, gol 777, bom dia. Objeto 6740, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 109. Pouso autorizado, 6740. Santos Pérez, do perfil da Dael. Pérez do Dael, o 1777, Vigilance. Dael, Vigilance, 777. Pérez 4624. Cruza nível 120, nordeste de Salvador, chame o centro. Frequência 12685, alterna 12545, Força Aérea 4624. Letra 1285, 12545, 4624. Afirmativo. Lima, apenas título de informação, a sala AIS de Salvador recebe o plano via telefone, fim de facilitar o planejamento e evitar a espera para ingresso na terminal de Salvador, mesmo com o tráfego visual, ok? Ah, sim, Matheus, eu agradeço. Autorizado, chame táxi, está 3190. Recife, não tem jurisdição. Só estou autorizado lá na Polícia da El, se assim eu desejar. Ok, então, Polícia da El, obrigado. Para o Pontel, descida o Whisky, pode estar aqui no fundo. 1500 Spanx, Whisky Fox Lima, Vishnu 011. Ateno 1500 Spanx, mantendo a prova. Mas eles são os corredores. O Whisky Fox Lima que só passando através de Paripe. Afirmativo. O ano então na proa de Paripe. É isso que falta. Solo, muito bom dia, quase boa tarde. Webjet 6740 livrou. Webjet 6740, bom dia. Autorizado táxi via Alfa, primeira à esquerda, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa à esquerda, Kilo, e pátio auxiliar, reporta para ingresso no principal. Bola 777, cruza nível 110, a sul de Salvador. Centro Recife, frequência 28.8, alternando 3325, bola 777. 288-3325, obrigado, bom dia, senhor. Salvador, tá 31191, pronto para o táxi com 76 a bordo, 4 horas e 5 minutos de autonomia, alternativa é Guarulhos. Tem só o teu B, o 391? 76 a bordo, identificando 78 a bordo. Gente, 78 a bordo, tá autorizado o táxi à direita via Índia e Alfa da ponte de espera da Delta, quando lá torre 118. Decimal 612, tem um bom voo, tá 3191. Entende, tá 3191. Tô de Paripe, confirma. Tenta o tráfego em Veracruz aí, possíveis tráfegos em Veracruz, sem contato com o controle, ok? Positivo, a gente tá mantendo a escuta na frequência livre, o Whisky Fox Fox Lima. Gente. no parque principal 6740. Jet 6740, ingresso no pátio principal, portão 04. Portão 04, 6740. Fica Lima, Kilo Zulu, boa tarde. Você colou de Ipiaú para Salvador, está batendo nível 055, a prova agora caixa prego. Tem 5 pessoas a bordo, acionado 2-0, transporte na sua escuta. Ok, senhor Alinda, quadro separado, vento 120 graus, 8-9, ajuste 1011, 901, cabeceira de locada 1200 metros. De caixa prego, aguarde para um plano de voo. Pushback, reporte pronto para o táxi, stand 3895. Vai chamar para o táxi 3895. Dessa via chegada Mari para 060. Frente da 8001 identificou a via Mari para nível 060. Afirmo. Fox e Yankee, prossiga. Condições visuais, o Eco Fox Yankee. Deixe, Yankee. A gente vai voar inicialmente na proa Salvador. O Eco Fox Yankee. Gente, vai alterar então a rota, vai mudar para por Salvador e a foto prosseguirá a Ilhéus. E qual foi o apuro que está mantendo? Está mantendo a cruz de Ilhéus, é a magnética 211, proveniente de Paulo Afonso. Com campo aí, só para o Lima. Autorizado para manter a presente por lá. Ciente grato, é o Air Force Yankee. Controle ali, marqueiro, volou para a descida, né? Desce 1.500 pés, foi passando caixa pregos. 1.500 pés, corredor caixa pregos, e marqueiro volou. Controle, tá 3191, decolou, 4.500 pés, perfil da El. Tente contato radar na decolagem, vigilância, saída da El, prod da El autorizada. Prod da El, tá 3191. Controle ali para visual com campo. Sente na rotatória para ingresso no circuito, chama a torre, frequência 1118, decimal 6. 186, grátis, senhor. Whisky Foxtrot. Dois de Salvador, Papa Sangue, Whisky Foxtrot Lima, 2,5 milhas para a rotatória, intenção 107. Já cancelou o controle? Afirmativo. Ok, então em condições visuais, aproximação autorizada para pouso na 117, vento 190 graus, 109, ajuste 1.000 10 no 1, Whisky Foxtrot Lima, avistado, autorizado pouso. Gente, de pouso 107, Whisky Foxtrot Lima. Salvador Azul 4107, autorização de tráfego com 380 centro da Quebec para o Rio de Janeiro, Santos Dumont. Azul 4107, pronto cópia? Pronto cópia, Azul 4107. Autorizado Rio de Janeiro, nível 380, via Upper Whisky 50. Decolada pistão no zero, deslocada 1.200 metros com curva à direita, subida da L, transição de NER. Frequência do controle 1.19.8, transponder 5140, Azul 4107. Ok, autorizando 380 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, via 350, saída da El de NER, decolando da 10 com 1.200 metros inoperantes, com decolando curva à direita, controle 1.19.8, transponder 5140, Azul 4107. Firmo 5140, portão 08, chame pronto para pushback e acionamento Azul 4107. Chama não, obrigado. TAM 3895, está pronto para o táxi, temos 67 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternativa Galeão. TAM 3895, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá a torre 1118.62, é bom voo. Gente, via Índia e Alfa, ponto de espera da Delta, torre 1186. 3895, obrigado, muito bom dia, bom trabalho. Ao 05 ao pátio, vai por favor. Então livre aí a primeira direita, bem-vindo a Salvador, bom descanso. Muito grato, ótimo. Grato. Vai cruzar no 30, chame o centro, frequência 128.8, alterna 13325, TAM 3191. Chamará centro Recife em 1288, alternativa 13325, TAM 3191. Tamativo. 4001. 1, autorizado até 2000 pés no juízo 1011, está autorizado ILS, sem glide, para ser deslocado no 1200 metros, está 8001. Gente, está 8001, deixando para 2000 pés, altímetro no 011, autorizado localizador da pista 10, frente da condição da mesma. Gente. Gente, fomos passando através de Paris pelo 1500 pés. Para Paris com 1500, de Maquilo Loro. Salvador, Papa Tango, Romeu, Índia, Papa. Patango, Romeu, Índia, Papa, prossiga, pessoal. Ok, bom dia. O Romeu, Índia, Papa está estacionado em frente ao hangar da Abaeté. E consulta a possibilidade de coordenar para que possa efetuar apenas uma corrida ao longo da pista 17. Não vamos decolar, é só para cheque de potência. É só para fazer uma corrida na pista 17, ok? Romeu Índia Papá, chame a torre, 118, decimal 62, até a coordenação. Romeu Índia Papá, obrigado. 195 da Santos, próximo ao ponto de espera na Delta, pronto. Quem está perto do ponto da Delta? Confirme para o 3895. Agora ouvindo alto e claro, comandante. Está autorizado a alinhar. Decolar sem parada, o vento é 190 graus, 99, ajuste 1011, está 3895. Afirmativo, ajuste 1011, alinha e decola sem parada, 3895. Afirmo. Torre do Salvador, Papatango, Romeu Índia Papá. Torre de Salvador, prossiga Romeu Índia Papá. O Papa está estacionado em frente ao hangar da Abaeté e consulta a possibilidade de ser coordenado uma corrida da pista 17, apenas para cheque de equipamento aqui, cheque de potência, ok? Não é para decolar, só uma corrida ao longo da pista 17. Papatango, Romeu de Papá, está autorizado o táxi. Sua identificação via chegada à Mari até o nível 050, 1754. Identificou via até o 050, 754. Otan 3895, decola de Salvador agora aos 10.10, chama o controle. 119 decimal 8, Otan 3895. Com o controle de Salvador agora, muito obrigado, 3895. Muito bom trabalho, uma boa semana. Bom voo, comandante. Correio, Romeu Índia Papá na interseção. Romeu Índia Papá, ingresso, reporte alinhado, cabeceiro no 7. Escutando. Confirme. OTAN 3895, decolado, não sei escutando. Contato radar na decolagem, serviço de vigilância, OTAN 3895. 3895, ciente. Possibilidade de voar, genero Dael, onde né, da presente, 3895? Presente, Dael. Dael, 3895, obrigado. Controle Salvador, bom dia, tá 3174, centro da informação, papá. Quatro, se identifique, desce pro nível 050, via chegada Mari, com ajuste 1011, 3174. Ok, desce pro 050, via Mari, 1011, solicita o GPS da 1010, 3174. Siga via TAP inicialmente, aguardando autorização pro GPS. Via TAP, 5000, tá 3174, aguardando. Torre 1-1-8, decimal 6, até 8-0-0-1. Solo Salvador Azul 4107, solicita o acionamento na posição no gate 8, devido ao apelo, falta do apelo. Azul 4107, autorizado acionamento na posição, chame para o push. Sim, autorizado acionamento na posição no gate 8 e chamará para o push, Azul 4107. Continua via até o nível 060, via chegar na Maia. Torre Salvador, tá 8001, final localizador pista 10, baixar a trava. Gente, tá 8001, avistado, continue a aproximação, pista livre, autorizado pouso, menos 1200 metros. Informa o vento, 130 graus, 109, ajuste 1011, 109. Gente, tá 8001, ajuste 1010, ajuste 1011, mantendo a aproximação. Afirma, autorizado pouso. Ok, autorizado pouso, 1010, tá 8001. Homem, eu ia papá. Muito obrigado, já estamos indo para o gente, uma boa tarde.